agora é só um esqueleto. Com um dizer, com um dizer gravado na testa, uma marca, parece é um V com um traço horizontal cortando o meio. Ele tá vivo? Ele tá falando? Não, só um esqueleto. Mas vamos chegar perto dele e analisar, né? Tira o smartphone e tira uma foto aí do símbolo dele. Vocês chegam perto e vocês reparam que o símbolo, que é o V com um traço horizontal, ele começa a queimar em vermelho. E esse brilho vai tomando conta da caverna, da roda que vocês estavam na caverna. Eu viro pra galera, gente, eu não sou nenhum mago, não sou nenhum especialista, não. Mas acho que enquanto assim, acho que ainda dá tempo da gente sair correndo daqui. É, acho bom, mas antes o mago podia usar uma magia pra relar nós, né? Pra gente, né, recuperar a vida aí, né? Me curar da gonorreia galopante. Eu uso a magia produto Jequiti pra curar através de... Qual o nome daquele negócio que você acredita que produto de beleza cura? Jotis. Uma medicina alternativa. Hã? Idiotice. Não, vocês, vocês gastam um tempinho se curando bonitinhos, enquanto isso a caveira ela se levanta com o símbolo vermelho, sai uma voz, a caveira começa a se mexer, a mandíbula, e fala: quem ousa invadir os territórios de os meus territórios? Sou o senhor Dólar. Quem, eu respondo: quem me ameaça? Sua mãe trepando, filha da puta. Você é Dólar? Prazer, meu nome é Euro. Não pode ser real. Esse tipo de atitude, você é apenas um menino. Apenas um menino, Robin. Você é um menino ainda? Esse tipo de atitude que está ferrando a infância, a pureza da vida. E vocês por isso merecem ser castigados. Porra, essa caveira aí, porra, é mó moralista aí e tal, querendo matar os outros aí. Se você não entende, você não entende. Temos que proteger as crianças, a família medieval. Pô, mas proteger as crianças matando elas? Isso não faz sentido, meu filho. Puta que o pariu, amigo! Puta que o pariu, amigo! A pureza, se a pureza da criança se foi, nada poderá torná-la de volta, torná-la real de volta. E aí, eu viro pro cara e pergunto: que você quer, meu filho? Afinal, que você quer? Explica pra gente. Eu quero um mundo onde as crianças possam crescer em paz, nem que sejam poucas, pra não ver coisas ruins e pra ter pensamentos puros e saudáveis. Pô, velho, pensa comigo aqui: se tu matar um monte de criança na frente de outras crianças, não vai dar certo. Essas outras crianças que sobraram não vão crescer saudáveis. Elas vão, no mínimo, virar psicopatas e te comer enquanto está dormindo, entendeu? Eu tenho uma sugestão: por que você não se mata? Que aí não vai ter mais ninguém assolando essa região e as crianças vão ficar de boa. Genius. Então, vocês acham que eles conseguirão se livrar sozinhos das ameaças de fora? Ha! É pra isso que eles têm papai e mamãe, meu filho. Não, essas crianças de hoje em dia tudo já mexe em smartphone medieval, com 2 anos de idade já tá jogando Angry Birds já. Pode deixar deixa na mão de Deus e se mata aí, meu filho. Tá todo mundo no Face Távola. Isso aí. Vocês vão ver. Vocês acham que é uma sacanagem? Eu vou fiscalizar. Vou fiscalizar tudo, até o cu de vocês, se for necessário. E com isso, vocês irei planejar a morte de vocês. E a caveira, a marca vermelha desliga e a caveira cai no chão. E dessa vez, morta de verdade. Parabéns, Rick Baker, pela aposentadoria, hein? Último trabalho, ó. Bora. Gente, vamos continuar o caminho? Vamos pra Torre dos Gurus lá? Puxa essa bike aí, filho, eu não sei andar. É, pelo que eu me lembro, aquela mulher louca tava falando alguma coisa de um homem preocupado com crianças, né? Deve ser o mesmo cara responsável por essa caveira. Mas sim, o mago perguntou assim, pelos poderes a mim investidos pela aceleração do roteiro, é a mesma pessoa, é um mago cruel que tenta proteger as crianças e ficou louco nessa busca. Bem, vamos seguir para a torre então, para enfrentar esse mago. Yeah. certo, vocês avançam pela... continuam pela rota. Vocês encontram alguns seres estranhos pelo caminho, alguns ratos amarelos, outros ratos roxos. Mas vocês chegam perto, vocês conseguem ver a torre à distância, ao longe, meio que coberta pelas nuvens. Mas há meio que um vale estranho, cheio de buracos no chão. E vocês têm que passar por ele. É um vale cheio de névoa, cheio de pequenos morrinhos baixos, com uma rocha meio esverdeada. E há um desfiladeiro entre vocês, esse vale. Esse vale chama BR-123, não? Eu não tenho referência baiana. Então desculpa. Desculpa. Porra, a gente tem que atravessar esse vale pra chegar na torre. Ô Mago, a gente pode tentar. Tu não tem um teleporte aí não? Um teleporte curto pra atravessar o vale? É só ele fazer ele divar, fazer uma ponte let it go, igual de gelo, igual a da Elsa. É. Larry Gordo, vai lá, mano. Eu uso meus poderes de Larry Go. Não, você tem que cantar. Livre estou. Não posso mais segurar. Livre estou. Pronto. Tá bom, vou avaliar. Vou deixar os dados avaliarem o seu ponto. Já que você não cantou, você tem que tirar mais de 12. Nossa. Se você tivesse cantado, era mais de 5. A magia tá meio rigorosa, né? Droga. 2, acho que não. 2. Você criou um Olafo só, né? Ainda bem que eu não cantei. Acho que nem se cantasse daria certo. Enfim, você, na verdade, conjura uma magia que acaba teleportando vocês pro meio do vale. Droga. Puta que vale, velho. Vocês reparam que vocês estão no vale, começam a ter olhos saindo de diversos buracos no chão. E um cocó, cocoricó, cocó, cocó. Porra, é essa? Todo mundo que jogou Zelda sabe. Ninguém ataca a porra da galinha, hein? Então saem algumas galinhas do chão, como você disse. Algumas azuis, outras pintadinhas. Elas rodeiam vocês. Cocó, cocó, cocoricó, cocó, cocó. Alguém? Nossa, cara, várias mães de leitores. Gente, vamos fazer o ritual da galinha. A gente se ajoelha pra galinha, entendeu? A gente trata ela que nem deuses. E aí a gente vê o que acontece. Beleza. Se vocês se ajoelham perante as galinhas... Eu concordo, calma. E quando eles forem se ajoelhar, eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Pô, se você fugir, você vai ficar sozinho no meio do vale desconhecido. Então, eu vou me ajoelhar junto com eles, como eu tava dizendo. Eu gosto que o ladrão, ele leu os pensamentos do guerreiro e antes que ele fizesse qualquer coisa, ele já falou, ó, caralho, vai ficar sozinho? Ele mudou de ideia. Vocês se ajoelham e vocês reparam que as galinhas, elas abrem o mar de galinhas pra deixar alguma coisa passar. Vocês reparam que na distância está vindo uma cobra gigantesca com asas de galinha e um papo de galo. Ela se aproxima e fala, bem-vindos, senhores. Welcome to the jungle. Transgênico é isso aí, né, cara? Pois é. Eu sou Saustralia. Vim saber o que queres do meu terreno. Olha, dona cobra barra galinha barra mutante. Nós não queremos nada do seu terreno, estamos apenas de passagem. Tira tudo que vocês querem, é meu tesouro. Aquele que guardo da Torre dos Gurus. Olha, dona cobra barra galinha barra pedaço extraído da Ariadna, deixa a gente continuar nossa rota, por favor. A gente não quer nada de você, não. Mas deixa a gente andar. Então o que queres? A gente quer atravessar o vale, só isso. Para que esses destinos? Porra, tu nunca ouviu a piada da galinha que atravessou a rua? Por que a galinha atravessou a rua? Aqui essa piada é considerada uma ofensa. Você é PM? Então, você pergunta muita coisa. Então diga, porque eu irei mandar as galinhas atacarem vocês. O que querem fazer? atravessando o meu vale. A gente tá indo gravar um pornô medieval lá na casa das brasileirinhas, tá ligado? Que beleza, cara! Se você quiser, a gente pode te arrumar uma ponta no próximo. Não, já, minhas irmãs carinhas já participaram. Respondam o que querem logo, caralho. Acabei de falar. Filha da puta, qual é o seu destino? Todos sabem que a brasileirinha acabou. Então, tem uma nova casa aí, chamada Brazzers, assim, que é um pouco menos humilde, mas também tá contratando, a gente vai tentar a sorte lá. Leiam o que eu digo na mente de vocês. Dona Galinha, a gente quer matar o cara. Que imbecil que disse isso pra vocês. Vocês querem matar o pastor Dólar? Quem é Pastor Dola? O homem que está tentando matar as criancinhas deste mundo. Ah, a gente não sabia o nome dele, mas obrigado por indicar esse cara mesmo aí. A gente quer acabar com ele. Pô, cara, ele acabou de falar com vocês. Não é que na hora eu tava ocupado, então. Tu gosta desse cara? Pergunta técnica. Não, eu odeio. Então, a gente quer matar ele, a gente quer estuprar a família dele, depois enfiar a espada no cu dele e até sair pelo outro lado, entendeu? Vocês são os primeiros corajosos que querem fazer isso. Corajoso é mais ou menos, né? Mas tem uma grana boa aí. Então, já sei o que posso fazer. Subam em mim e iremos atacar a torre. Vamos nessa, então. Vamos, galera. Vocês vão sentar na cobra mesmo? Se tu não quiser, tu fica aí. Eu não sei nem andar de bicicleta. Ah, tu se segura, velho. Não tem como eu montar numas 10 galinhas e elas me levarem, não? Não. Vamos, todo mundo. Vocês subiram em mim? Eu subi já. Tô na garupa. Tô aqui já. E o ladrão, eu uso uma magia no ladrão. Ah, tô aí, né? Estamos aí, né? Tamo aí, tamo junto. Certo. Cobrão é nóis. Eu ia fazer tipo no filme do Esquadrão Classe A, pra colocar o Aquaman pra dormir. Pra ele viajar dormindo, né? Que já que ele tem medo. E vocês estão se aproximando da torre, vocês conseguem ver a torre com mais proximidade. Vocês reparam que ela é negra. O racismo, o racismo. Desculpa, ela é afrodescendente. Ah, muito bom. E tem diversas nuvens trovejantes ao redor dela. Mas de repente, perto, vocês reparam que existem pequenas aves se aproximando de vocês, caquejando. Crá, crá, crá. Eu levanto minha espada, tá ligado? Vamos, sabe o que a gente faz? Ô, Lojinha, como é que são essas aves? Elas têm uma vista boa? Não, elas são urubus, elas só olham pra baixo. São urubus, são inofensivos, cara. Mas sabe o que a gente faz? A gente imita urubu pra se passar por urubu. Quem é que tem inteligência alta aí? Sou eu. Então vai. Como é que faz um urubu, não, cara? Tu imita um urubu e rola o dado. Como é que faz, como é que faz um urubu? Uma vez, Flamengo. Ah, isso dá um pouco demais. Eu posso imitar uma galinha, sei lá. Tenta imitar a galinha, então. Cacá! Então vamos assumir que eles falam galinha e você tem que tirar mais de 8. 10. Conseguiu. Então você consegue gritar. Fala em galinha de mais uma vez. Cacá! E eu juro que se afastam. Mas o basilisco parece preocupado. Vocês reparam que ele começa a tremer. Estão sentindo isso? Essa vibração. É o meu celular, foi mal aí. Não, reparem. Ele está vindo, a caça. O grande monstro cruel está em mim, quase com vocês. Não repararam nada de diferente? Ó, faz o seguinte, minha filha, ó, deixa a gente mais perto da torre e aí você vai se afastar. Não, você não está entendendo, ele está conosco, está no meu corpo. Olhem pra trás. Vocês já olham pra trás, bem na ponta da da cobra, do rabo da cobra, tem um pombo paquistanês. ele é um pombo com cartola e óculos escuros, ele fica olhando pra vocês apenas. Ô Mago, isso é um trabalho pra você agora, hein? O que eu vou fazer com o pombo? Pô, sei lá, bota um. Sei lá, conjura um óleo que aí o pombo vai escorregar da cauda da cara, cobra. Não, conjura uma pipoca e joga pra longe. Exato! Pra trás. Eu conjuro um pacotinho de pipoca claque e jogo lá pra baixo. Você joga, mas o pombo apenas bate, balança a cabeça. A cobra, assustada. Senhores, se protejam porque ele irá atacar. Ô, dona cobra, eu tenho uma ideia. Por que você não convoca as suas galinhas psicopatas para atacar o pombo? Que galinha não voa, porra? Nunca viu fuga das galinhas? Caralho. Olha, se você é uma cobra mutante com asa de galinha e voa, eu acho justo as galinhas voarem. É válido, é válido. Enquanto vocês estão tendo esse argumento, o pombo ele balança a cabeça e começa a crescer, ficando maior que a cobra. Só com... Caraca, ô... Ô mago, conjura aí sei lá, um chumbinho e dá pra ele comer. Você não consegue fazer mais nada porque o pombo ele balança a cabeça com seus óculos escuros e ataca a cobra que cai, começa a cair do céu, gritando porque a asa está cortada. Tem árvores por aí que a gente pula nas árvores. Não, César. Você tem problema mental, cara? Cara, a gente já tá caindo, cara. A gente vai levar todo Olha, o impacto. Se liga. Eu vou tentar pular, subir, escalar o pombo. Não, já tá longe. Vocês já estão caindo em velocidade, se aproximando da base da torre. A gente tá caindo. Não tem nenhuma árvore, nenhum nada onde a gente possa se segurar e pular um pouco antes. Não, mas alguns urubus gostaram de vocês. Estão voando perto. Aí, tá vendo? O urubu é do bem, gente. Sim, preconceito, né? Vocês vão tentar pular em cima dele? É a nossa única chance, né? É algum voo? Eu vou, um de cada vez. Eu sou o primeiro. Tá bom, você precisa. Tá, precisa de 5, porque os urubus gostaram mesmo do outro gritando. Tô vendo, vou tirar um 3, velho. Aê! Aê, porra! Não, o guerreiro pula em cima do urubu. E ele consegue segurar que nem um pigeon dando fly e o urubu pega ele pelo pulso e o leva em segurança pra base da torre. Eu falo, agora urubuzão é nóis. A vez do mago. 15. Ele pega o urubu, dá um mortal e carpado. Dá um mortal, anda na ponte que tá caindo. Ele pegou um urubu limusine, né? E ele também chega na base da torre. E agora, o ladrão. Eu vou me fuder, mas eu que fiz o chamado dos urubus, né? Eu tinha que me salvar. Foi. Seis, você agarra o quase se larga, só que também o urubu te deixa pra perto da torre. Cena de filme que quase bateu no chão. É, assim, você tá quase caindo no chão, o urubu passa por baixo e te erra. Só que aí vocês reparam que o basilisco, aquele que ajudou vocês já pra fazer o caminho, ele cai em cima de um supermercado próximo. Morreu? Um mar de destruição. E ele morreu? Querem se aproximar pra ver? Ele morreu? Querem se aproximar? Cara. Não, a gente tem que ir pra torre. Eu quero rolar um perception pra ver se... Tipo, o lugar onde ele tá respirando, alguma coisa assim. Você precisa de 6. Você tem boa coisa. 3. Você percebeu que o céu tá azul. Precisa ter o que pra conseguir ver isso? Inteligência ou destreza? Inteligência. Eu tenho inteligência alta. É o meu atributo então, mais forte. Caralho. Tá, você precisa só de 6 também. Não, precisa de 4. Vamos lá, 4. 18. Você repara que o batimento cardíaco do bicho tá diminuindo e ele sussurra uma voz. Tome cuidado, porque este é o temível guardião, aquele que assusta as galinhas e assusta a mim mesmo. Ele é o pombo paquistanês da morte. E o pombo paquistanês? Eu percebi ele também. Tirei 18. Sim, você percebe atrás de vocês que o pombo ele cai no chão com um estrondo. Vocês se viram? E ele está lá com seu cartola e seus óculos escuros olhando pra vocês, girando a cabeça. Vamos entrar logo na torre. Bora. Vamos ver, vocês têm que correr mais rápido que o pombo, vocês precisam de 13. É, mas ô, o pombo tá machucado, hein? Não, tá nada. Por que ele tá machucado? Ué, você falou que ele caiu junto com a cobra. Não, ele tá voando. Ele voou, né, cara? Ele pousou, no caso. Tanto faz, vocês caíram 18, vocês conseguiram entrar na torre, mas o pombo tá atacando vocês pelas janelas com o subigo. Tá. Na primeira oportunidade que eu tiver, eu vou tentar enfiar minha espada no olho do pombo. Tá, vocês já tá com vocês estão subindo aquela escada, se esquivando, baixando dos ataques do temível pombo paquistanês. Quando o guerreiro cai, vai ver o bico do ser que o quase atingiu agora há pouco, ainda preso pela janela e tenta atacar. Guerreiro, você precisa de mais. Precisa de 10 pra acertar o pombo. Puta, não consegui, velho. Você tirou 8, você tenta atacar, mas o pombo consegue se desviar e a espada apenas acerta o ar. Ô, mago, conjura uma magia pra transpar, tipo, conjurar veneno nas janelas, que aí toda vez que o pombo for atacar, ele vai acabar se envenenando, engolindo um pouco de veneno. Tô ligado. E o mago, meio desesperado, ele começa a conjurar uma bola de energia roxa nas mãos e joga pra frente. Na ânsia de tentar atacar todo, tentar preencher todas as janelas. Ele precisa de 12. Segura na mão de Odin. Mas ele só tirou 11. Ele conseguiu, era só apenas a janela mais próxima, só que o pombo continua atacando. Vocês sabem o que a gente vai ter que fazer, né? Vocês olham pra cima e o pombo ele ataca a parede e cai uns pedaços de pedra. Cada um rola um perception pra ver se eles estão salvos. É. Um D4, se vocês não tirarem um, vocês estão feitos. Primeiro o mago. 3, consigo se esquivar. Eu vou tirar um. O guerreiro agora. 3. Agora vejo o ladrão. Sou eu quem se fode aqui. 2. Todos conseguem se esquivar dos ataques, mas o pombo agora já consegue enfiar a cabeça pra dentro da torre. Vamos atrair o pombo pra entrada envenenada. A gente tem que servir de isca pra ele. Não. Seguinte. É, eu sei de um plano. O senhor mestre, eu, o próprio Zeke, as janelas, elas estão tipo na mesma direção? Estão todas apontando para o mesmo lugar? Não, porque por ser uma torre circular, a escada ser circular, elas estão todas no mesmo. Então, estão todas acompanhando a escada. Tem alguma janela entre aspas, mais embaixo que coincida com o tipo a linha com alguma janela mais em cima? Tem, a cada 3 metros é a mesma posição da janela. Beleza, então eu vou tentar subir alguns lances de escada, ficar 6 metros acima, e eu viro para o mago. Calma, você precisa passar pela cabeça do pombo. Tem a cabeça do pombo, ela olha pra você. Prum. A gente tem alguma coisa na torre que a gente possa usar? Existem as tochas que guardam o interior da torre. Peraí, eu quero explicar meu plano. Fala aí. Porra, vocês dois. Fica aqui embaixo, longe da janela. Só atraindo o pombo. Eu vou tentar subir na mocó, tá ligado? Sem ser percebido. E de lá da janela, de cima, eu pulo e encravo a espada no pombo. Final blow. Genius. Cultem que é isso. O que vocês acham do meu plano? Cara, se a cada 3 metros uma janela linha, é só eu pular e colocar a espada pra baixo, não é muito difícil. Vou perceber, pega uma tocha, eu pego a outra, a gente fica balançando ela na frente do pombo pra chamar a atenção dele. Beleza. Então, tá bom, eles pegam, o guerreiro começa a subir as escadas com o pombo olhando, acompanhando fielmente o caminho do guerreiro preparado para atacá-lo, mas ele percebe mais abaixo 2 idiotas balançando tochas em sua direção. Dois idiotas não, ninguém falaria isso pro Jedi. Tá, eu continuo subindo. Calma, vamos ver se o pombo vai se distrair. Vocês precisam de 10 pra distrair o pombo. Nossa, 10 é muita coisa, velho. Fodeu. Porra, mas é um pombo do demônio. 20! 20! Porra! Porra! Caralho, vocês fazem. O pombo tá vindo pra ele. ele tá tentando entender. O mago começa a conjurar uns feitiços, e o ladrão ele também faz uns malabarismos, eles fazem malabarismo de sinal. Só que um malabarismo de sinal tão bom que o pombo ele repara abismado com aquilo, com aqueles fogos de artifício, e pega da carteira R$2 e se aproxima pra dar dinheiro aos necessitados. Chupa a sociedade. Beleza. Nisso eu tô subindo, né, velho? Você consegue passar pelo pombo e agora já está acima dele. Ataque, guerreiro! Cara, eu vou pular. Ele precisa pular. De quanto, Lagia? A minha força. Tá com a espada virada pra baixo, assim, velho. Eu preciso de quanto pra acertar? Você precisa de... Pro seu bônus de coisa, você precisa de 7. Porra! Não consegui, velho. Gente, torçam pra mim. Bem no pescoço, por favor. Vai. Por favor. Vai. 18! Puta que pariu! Decapitou o povo. Você pula da escada com a espada virada para trás, gritando. Enfia a espada. Enfia a espada na cabeça do pombo aqui. Cai a cartola, cai os óculos, o pombo fica abismado, falando algo em paquistanês. Mas ele está preparado para a derrota. Ataquem! Porra, eu vou pegar uma tocha e vou enfiar no olho dele. Você tem bônus, você só precisa de 6. Eu sou meio filho da puta, né? Ele não tá morto já, não? Ele tá quase morto. Você já disse, você já 13. Você enfia a tocha no olho dele e que queima, ele grita. Mas ele cai, ele acaba caindo da torre, derrotado. E o som de sua queda foi tão abismal que vocês reparam que a escada começa a tremer. E vocês reparam que a torre começa a se desfazer abaixo de vocês. Está subindo pra destruir o piso onde vocês estão. Eu já tô do lado de fora, então corre pegar. Pô, galera, e o velho dólar lá que a gente tem que matar? Tá lá em cima. Minha torre tá caindo? Não, só a escada. Ou seja, a gente não tem como voltar, né? Não. É tipo, salve seu jogo aqui. O mago pode tentar reanimar o pombo por alguns segundos, fazer ele subir pra gente subir a torre. Não, vamos convocar a cobra. Não. Que a cobra que morreu? Você não disse que ela tinha morrido, você falou que ela estava respirando com dificuldade. Tenta chamar a cobra então. Vocês precisam de um número alto. O mago pode relar ela, porra. Sim, mas precisa de um número alto pra chamar ela. Mas olha só, pra gente não ter que usar um mago agora, eu vou tentar chamar o urubu pra ele me dizer se a cobra tá viva. Tá ok. O som de galinha, faz o som de galinha, velho. Cacá! Chega um urubu, o rubro negro, perto da janela, e ele pergunta: o que você quer em urubunês? Urubunês. Inframengada, mulambo. E aí, mano, parceiro, o que tu quer aí, mano? E aí, Leque, a gente tá aqui na humildade, querendo, entendeu? Um favor seu aí na quebrada, na humildade, entendeu? Checa lá se a nossa parça tá na boa, entendeu? Então, deixa eu ver aqui, mano. Mas você tem algum dinheirinho? Pra ajudar, só pra dar aquela ajuda? Pô, aquela ajuda? Mano, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho essa tocha aqui legendária que cegou o pombo maldito. Caralho, como mano. Tu virou carioca pra paulista aí? ele tem muitas linguagens. Eu tenho inteligência muito alta de sotaque. Ô, então, mano, você... tem R$2 que o pombo deu pra gente. É, porra, R$2. Opa, R$2 eu vou ver o que eu posso fazer. Ele vai pra baixo, a escada já está quase alcançando vocês, o shockwave. Só que vocês reparam que uma sombra acaba cobrindo a janela. Vocês olham pra trás e veem que a cobra basilisco com asas de galinha, ela revoa, gritando: subam. Subiremos. Na humildade, hein? Na humildade. Não. Cobrão é nós. Então vocês pulam, quase pegos pela descrição da escada, vocês pulam em cima da cobra e começam a subir. A cobra é vertical pela torre de quase 500 metros, subindo com o sol se pondo atrás, uma revoada de urubus acompanhando. Vocês sobem nesse clima de cenário de fim de jogo e chegam ao topo da torre. Vocês tentam comemorar, mas antes que vocês façam alguma coisa, sai um raio de luz que ataca a cobra no coração. Ai, caralho! Porra! No... Mago, conjure um desfibrilador! É tarde demais. A cobra, vocês já acabam caindo, pulando pra fora da cobra, caindo no topo da torre, que vocês reparam agora ser o meio que uma arena oval com apenas uma casinha no, na ponta. Os urubus se afastam, todos temerosos, e porque alguém muito sombrio saindo da casa. É um homem vestido vestido com roupas claras, roupas brancas, um capuz branco tapando sua face desconhecida. Ele os olha, vocês reparam que existe um brilho em seu olhar. Seu nome, Tola. Creio que vocês conseguiram chegar até aqui, malditos. Maldito, você matou nossa companhia. Senão você não consegue, cara. Seu bastardo. Seu calhorda. Cabeçudo. Vocês ousam me ofender em minha casa, mas não reparam onde estão. Vocês olham pra baixo e veem que aquela runa do V invertido, tudo V com a linha horizontal, ela começa a brilhar em vermelho porque ela está encravada em todas as pedras do chão. E de repente surgem dois esqueletos das pedras para atacá-los. Um com uma espada e outro com um escudo. E isso, aí, onde a gente está, Lajin? Vocês estão na ponta de uma arena oval. Não, uma arena circular. Do outro lado tem meio que uma escadinha e uma casinha. E no meio da arena existem dois esqueletos para atacar vocês. Tem uma mureta. O que tem no ambiente? Não tem nada. Exceto vamos do escudo que eu vou no da espada. Exceto no canto um balde e uma vassoura. Um balde e uma vassoura. Ó, a gente, ó, o mago conjura uma água, a gente passa pano no chão, o cara vai escorregar. Já é. Verdade, osso não tem aderência não, hein? A caveira vai cair, vai quebrar. Certo, então chavindo uma caveira, vocês vão tentar esse plano? Eu preciso do aval da galera, né? Eu não posso fazer nada. Criatividade é nóis. É nóis. Tá bom, esse plano é tão imbecil que merece um 11 pra dar certo. Vamos ver se vai funcionar. 5. O mago tenta conjurar água, mas acaba por conjurar fogo, que destrói o balde. Vamos cuspir no chão, né? Vai que... Mas agora veja o esqueleto vai atacar vocês, ele vai jogar lá um dado. 1 é papaco, 2 é PCB e 3 é Aquaman. Vamos ver quem ele vai atacar. Eu lembro que eu tenho inteligência alta, hein? 2 é Aquaman. Ué, eu sou o último, você falou? Não, desculpa, 2 é PCB. Ele vai atacar o mago. Ué. Mago, se prepare porque ele vai atacar. Vamos ver se o dado vai rolar. Ele precisa de 12 pra atacar em você. Lógico que eu morro, já percebi. 12, ele precisa de 12. Tirou 15, ele acerta o mago, corta o seu peito com a espada e outro está vindo. Mas agora é a vez do ladrão. É, não tem nada não? Você tem a daga. Mas não tenho mais nada no ambiente. Você tem a vassoura. Ele é uma caveira. Se eu esfaquear ele, não vai sangrar. Você tem uma vassoura. Eu tenho uma vassoura. Porra, E as brasas incandescentes que sobraram do balde. Me chamo Donatello, né? Vou pegar a vassoura e vou, né, brigar com estilo tartaruga ninja. Qual é o seu nível de destreza? A minha destreza é baixa. Eu só tenho força e inteligência. Você precisa então de 12 também. Eu tô com curiosidade. Vamos lá. 12 pra atacar. Tirou um. Meu Deus! Você tenta balançar a vassoura, tu bate na sua própria cara e desmaia, caindo no chão. Você perdeu a rodada. Filme da dança. Você perdeu a próxima rodada. Tá. Vai, guerreiro, seu bicho. Caralho, cara, tirou um. Cara, vou bater tipo na diagonal, de baixo pra cima, do que tá com a espada. Você precisa de 11, você precisa de 9 pra atacar. 5, puta que pariu. Se ele tivesse. Você erra, o esqueleto pula pra trás, e agora vejo o esqueleto com o escudo, que ele vai atacar o mago já caído. Ele precisa de 10. 15. Meu Deus, caraca. Ele vai morrer! Dá uma porrada na cara do mago, ele cai pra trás, meio ferido, cai junto com o ladrão que se bateu e tá de meio desmaiado. E sobrou apenas o guerreiro, mas agora. Vou meter minha espada de cima pra baixo do cara que acabou de bater na cabeça do mago, velho. Mas o cara agora. Que acabou de bater em alguém, tá vulnerável. Mas agora é a vez do outro soldado. Vocês vão ver. Vocês estão numa disputa. Ele tenta atacar, mas você também ataca e vocês entram numa disputa de força. Tá. Vocês têm a mesma força, só que vocês precisam tirar o mesmo. Vão verificar o dado agora. E quem tirar o número maior ganha. Primeiro o esqueleto. Tirou um. E se você não tirar um. Você vai pra Paco! Caralho, velho. É? Seis. Não, foi cinco. É porque somou os dois. Foi cinco. Então você consegue gritar pelo som dos seus amigos caídos. Você grita. E empurra o esqueleto pra longe, ele cai e tá longe pela próxima rodada. Agora é sua vez de atacar o outro esqueleto com o escudo. Pronto. Então, como eu tava dizendo, como o esqueleto com o escudo acabou de atacar o cara que tá no chão, ele tá um pouquinho mais vulnerável, né? Vamos lá. Então você só precisa de 7. Tá. Na cabeça, de cima pra baixo. 15. Você consegue atacar ele desviando do escudo, ele meio que desmancha, perde o braço direito, mas ainda está de pé. Com dificuldade, mas está de pé. Agora é vez do mago. Ô mago, é melhor você se relar, cara. Cara, você tem que gritar, o mago é implacável, porque isso intimida. Mas o mago é implacável! Fus rodar! Fus! Bom, eu vou usar minha magia de cura pra tentar curar não só a mim, mas também acordar, né, meu amigo ladrão. Tá bom, você precisa de 6 pra se curar a si mesmo, só que você precisa de 11 pra curar o ladrão também. Viado. Você falou que era só por uma rodada, na próxima eu acordo de qualquer jeito. Sim, mas ele quis fazer isso, tinha 13, te curou também, foda-se. Pau no cu do Lomestre. Seu ingrato. Vai, ladrão, só vem. Porra, eu não... Bora pra cima agora do chefão. Porra, eu não tenho nada, né? Não, mas ainda tem um aí, não. Tem um que se afastou, mas... É, tem o cara com o escudo que acabou de cair o braço dele. Ou seja... E tem o que tá afastado por essa rodada. É, esse tá inútil, porque ele não pode atacar a gente. Ele não tem braço, mas tem o outro que tá afastado. Não, ele perdeu um braço, sendo que o outro braço não tem escudo. Use seu canto de galinha pra chamar os urubus pra lutar com a gente. Porra. Calma aí, velho. Não vai adiantar menos que você tire 20, porque os urubus estão com medo do chefão. A gente explica direito. Como é que estão os dois esqueletos? Tá bom, o outro esqueleto tá longe pra caraca, o esqueleto com espada ainda intocado, porque ninguém bateu nele direito, só sofreu uma leve disputa de força. Agora o outro tá com o braço caído no chão. Só que ele ainda segura o escudo, ele tá bem capenga. Ou seja, ele só tem o escudo, né? Só tem o escudo. É, então, sei lá, eu posso tirar, eu vou tentar tirar o escudo dele, entendeu? E ficar com o escudo pra mim. Tá bom, você precisa de 9. Dois! Ele me dá uma porrada com o escudo. Você tenta tirar o escudo dele e acaba escorregando. Cai de cabeça no chão e te chuta um pouco pra longe. Guerreiro, sabe? É, guerreiro, foca no outro que tá mais forte, hein? Tá, eu vou tentar dar uma nas pernas do outro que tá mais forte. Você sai gritando, balançando a espada e só precisa de 8 pra acertar. Fala, Rutba! 7. Puta que pariu! Você tenta acertar, mas ele ataca a sua espada e os dois cruzam armas. Agora é a vez do mago. O mago vê seu amigo caído, que nem um retardado, perto do cara com o escudo, e outro se degladiando com essa espada se cruzando, que nem tirintares da morte. Ajuda o caído, eu me garanto. Caído de bosta. Tem que curar de novo esse caído. Caralho, não, cara, você não precisa me curar, ele só me deu uma escudada. O cara tirou 1 e depois tirou 2. Puta que pariu. Ajuda esse cara, velho. Não, cara, ele só tem um escudo, ele não pode fazer nada comigo. Exceto bater seu escudo, nunca viu o Capitão América, caralho? Ah, tá, ele é o Capitão América esqueleto, esqueci disso. Não, porra, mas ele pode bater com o escudo, vai doer, né, cara? Vai me bater, mas não vai me matar, cara. O outro cara tá lutando com um bicho com espada. Cara, se ele bater com a quina do escudo no seu pescoço, então... Mago, essa é a sua decisão. O mago é implacável, não preciso de ajuda. É, são esqueletos, certo? Sim. Formado de osso, certo? Sim, na teoria. Calcidrão medonho. Ele vai convocar osteoporose. Eu não ia fazer isso, mas é uma boa ideia. Vai conjurar o fantasma da osteoporose. Eu vou. Tá bom, porque eu quero muito que isso aconteça. Eu só preciso de 5. Nossa, velho, nossa, velho. Você consegue invocar um espírito da osteoporose que parece um Cazuza com AIDS. Nossa, lojinha, pra que isso? Tá, desculpa, parece o que então? Parece o Kenou, então. Parece o Marcelo Adnet doente. Que é o Kenou. Melhorou Kenou. Muito, né? Então, o espírito dos teus poros, também conhecido em certas línguas como Kenou, ele invocado, parecendo com Marcelo Adnet à beira da morte, ele ataca o esqueleto, conjurando, moendo todos os seus ossos e cai apenas o escudo de metal tilintando na terra. Agora é a vez do ladrão. Esse é o bichão mesmo, hein, doido? É, bom, agora eu tenho um escudo, né? O meu amigo lá ainda tá enfrentando o cara. Sim, você quer dar uma de Capitão América e jogar escudo? Porra, vai ser, nossa, vai ser muito estiloso, mas... Tipo, eu vou correndo pra tipo, prensar ele com o escudo na parede, sacou? Sim, você entra num charge e você precisa de 9 pra derrubar. Lembra ele. Que a minha força é forte também. Ah, você precisa de 9 por isso. 2. 7. Você tenta entrar no meio da contenda, só que o esqueleto te bate com a espada, meio que te afastando um pouco. E volta suas atenções para o guerreiro, mas é a vez do esqueleto. O esqueleto agora tá mais fraco agora, né? Não, o esqueleto não sofreu nenhum dano, por favor, meu Deus. Mas e a osteoporose? O esqueleto tira um 7, tenta atacar, mas o guerreiro defende novamente, a espada se cruzando num beijo mortal. Beijo o guerreiro novamente. Eu sou ladrão. Cara, a espada tá cruzada, vou tentar colocar um movimento assim... semicircular, colocar a espada dele pra baixo e com minha espada vai estar em cima da dele, eu subo a minha, só a minha, acertando no tronco. Então você vai tentar fazer um movimento sendo só. Você precisa de 8. Nossa. 15, você Filha consegue. Da... Você empurra a espada pra baixo, cruza e levanta a sua lâmina, cortando grande parte das costelas do bicho. Ele cai pra trás, os ossos voando e tilintando no chão, ainda vermelho. E você percebe que o braço dele tá meio capenga por causa do impacto do golpe. Agora é a vez do mago. Vai, mago. Dá um chute na cabeça dele que é GG, cara. Ele não morreu ainda, não? Ele tá quase. Os dois tomaram 15 e ficaram meio Coupe de Grace. Pode ser, deu vontade. Puta, difícil, hein? Ele tá, né? Quase morto já, então, né? São 3 contra 1, né, cara? Cara, não, chuta tá a cabeça quase dele, precisa de magia, velho. Não, ele não, tá muito longe pra conseguir chutar a cabeça no mesmo round. Mas ele consegue usar magia. Faz uma bota. E o Dola? O Dola tá só observando. O Dola tá só observando. O Dola. Não posso tacar o Dola direto, não? Você pode não, chutar. O Dola tá caro pra caralho, você é louco. O Dola a gente tem que atacar em conjunto, cara. Não pode ser real. A gente tem que fazer pare. Não, então é o seguinte. Quem tá perto dessa caveira que tá restando? É o Papaco. E um pouco Papaco. Atrás o Aquaman. Atrás de mim. Eles têm armas? O Aquaman tem um escudo, o Papaco tem uma espada. Tem uma espada. Pô, vou tentar então invocar, acho que mais uma espada pra Aquaman. E aí eles atacam ele lá de perto. Você usa o escudo da você usa o efeito da virilidade pra tornar o Aquaman espada. E você precisa de 7. 15. Você consegue invocar uma espada, a espada brilha. Ela é conjurada em pleno ar, ela brilha com. A sua lâmina brilha com um tom meio azulado. E agora o Aquaman tem sua arma e é a vez dele. Excalibur, bitch! Porra, eu vou atacar o cara aí, né? Com a Excalibur. Tá bom, por causa do bônus, você só precisa de 7. 1. Já tô tirar um. Dá pra sentir o cheiro do. Aqui não é um 10, né? Que porra! Fatality! Caralho, você aponta, você sente o poder da espada vibrando em sua mão, você apenas aponta a ponta da lâmina contra o esqueleto, sai um brilho, um raio da espada que nem o primeiro Zelda. Tão forte, um Hadouken, um Kamehameha de energia azul, que empurra o esqueleto para longe com tanta força que ele cai e destrói a mureta. Caindo torre abaixo. Vocês, e agora vamos. Vocês se dedicam com sua vitória, mas vocês reparam que existe apenas, ainda alguém, Dola, que começa a levitar. Escutem, eu adoraria atacar vocês, matá-los horrivelmente com os meus poderes e tornar todas as crianças do mundo seguras de qualquer ameaça, só que já temos muito tempo nesta gravação. Portanto, devo mostrar a minha forma final contra vocês. Enfrentem Cachupi. Que merda, hein? Vocês reparam que ele começa a se transformar em um brilho amarelo. Ele cai no chão com o corpo meio tremendo. Seu capuz branco sai, voando para longe. Seu corpo ele começa a ficar meio estranho, meio gordo. Seus braços diminuem, suas pernas diminuem, só que sai um rabo meio dobrado de seu corpo. Nascem orelhas pontudas e ele se levanta. Parece um rato, mas não é. Existem bochechas vermelhas em suas bochechas são vermelhas, aliás. Ele brilha com um pouco de poder de eletricidade e olha pra vocês com seus olhos negros e corpo gordo, gritando: Cachupi! Isso daí é igual a história do homofóbico, né? Que odeia gay porque é viado. É o cara que odeia Pokémon porque é Pokémon. Obrigado, cara. Tirei essa referência junguiana do cu. Ai, ai, mas vamos lá. Então, mas ele tem iniciativa para atacar e conjura um raio de eletricidade tentando acertar vocês. Fodeu. Puta que porra, 19. Então, gente, foi bom conhecer vocês. Valeu. O raio atinge o chão, derrubando vocês para longe. Todos atacados com apenas metade da vida e cada um vai para um canto da arena, separados um do outro. A gente... Sendo que o mago foi para mais longe. Não, mentira. Lembrei, o mago já estava meio afastado. Então ele consegue se desviar do ataque, mas o guerreiro e o ladrão eles acabam voando um para cada lado da arena. E vocês já acabam cada um em uma ponta e o cachupi no meio. Bom, eu vou tentar... Lembrando só rapidinho que o guerreiro e o ladrão estão com metade da vida e o mago tá com full health. Beleza. Não, eu vou tentar criar... Eu vou tentar criar uma armadura de terra pra gente, porque pra quem não sabe... Ele é um dobrador de terra, porra. Isso aí. Eu vou virar dobrador, porque pra quem não sabe, no Pokémon, terra é invulnerável a raio, golpes elétricos. Que isso, hein? Tá bom, você precisa de 6 pra conjurar uma armadura, 12 pra conjurar duas. Beleza. Eita. 8. Você conjurou uma armadura, pra quem você vai dar? Pra mim. Não vou dar pra porque eu acabei de cair. Eu tenho escudo, pelo menos. Tá bom, sim, então decida a comer, porque é seu escudo. Enquanto isso, o Papaco se reveste com uma armadura de terra. Terra negra vindo das rochas aí embaixo com pequenos tons de vermelho. Ele bate nas pedras porque é uma armadura medieval completa. Eita, que delícia, cara. Agora é minha vez? Não, a vez já comeu. Porra, eu tô com a espada poderosa ainda, né? Sim, mas ela perdeu a habilidade. A menos que tu tire outro 20. Ela a menos que eu tire outro 20, pau no seu cu, lojinha. Não, a menos que tu tire outro 20, ela não vai dar aquele Hadouken. Porra. O que eu vou fazer? Eu a minha segunda habilidade mais forte é o ataque. Mas melhor defesa é sair correndo. Porra, eu vou. Não tem mais nada, né, lojinha, no ambiente, né? Não, mas você pode tentar entrar na casinha, ver que tem lá. Porra, eu vou pra casinha. Tá bom, você precisa de 4 pra esquivar dos ataques dele. Eu tenho escudo, hein? Então, por isso que precisa de 4. Cara, se ele só precisa de 4, então tem alguma coisa nessa casinha. Então eu vou tirar 1. 5. 4. Ele te ataca com você com um raio, só que a sua velocidade da luz é mais rápida que a velocidade da luz dele. Meteoro de Puna-se! Mas o quê? Pula pra casinha. Essa é a referência aqui. E você repara que dentro da casinha existe um cajado. Você não consegue usar, mas você conhece alguém que consegue. Mago! Mas agora é a vez, você gastou sua vez fazendo isso, você sai da casinha com um cajado, é um cajado de madeira, meio torto, mas que na ponta existe um aro, uma safira. Mas agora é a vez do guerreiro. Tá. O mago tá perto de mim, tá, né? A gente foi arremessado logo. Não, você tá no oeste da arena e o mago tá no sul. Tá, eu peço pra o perceber por obséquio. Tentar colocar uma carga de energia na minha Na minha espada. Tá bom, perceber se vai gastar seu turno pra fazer isso. Você quer fazer isso? Bora lá, bora lá. Tá, você precisa de... pela distância, 7 pra conjurar a energia. Você consegue conjurar uma energia de fogo na espada do papaco. Ela se queima em lâminas e agora é a vez do papaco. Cara, eu vou com tudo, todas as minhas forças pra cima do... Tá bom, você precisa de 8. R$3,50. Você precisa de 8 pra atacar. 9! Você consegue atacar ele em apenas um golpe meio... E eu solto a energia da espada nesse momento que essa... Não, né, caralho. Você tinha 9, você não pode pedir muito, não. Tá bom, desculpa então. Você consegue atacar ele a queima-roupa. Ele tenta se desviar, o corte acaba sendo mais leve do que você imaginou. Só que ele já foi atacado. Mas agora é um combate corpo a corpo com você. O cachupi, ele grita e tenta usar seu rabo pra atacá-lo. Que isso, cara, ele vai jogando rabo em cima de mim. Sei, ele ataca, mas você se desvia pra baixo, saltando no chão. E agora vejo do mago. Não, agora vejo do Aquaman. Porra, eu vou levar o cajado até o PCB e vou ficar com o escudo tentando proteger ele. Tá bom, você precisa de 5 pra fazer isso agora. Cara, esse dado tá rolando muito. Tensão. 18! Você consegue. Você salta pelo caminho, dando 3 mortais e um duplo escarpado. Você para no chão, alguns abutres chegam perto e te dão 10. E você consegue dar o cajado pro mago, que sente uma força estranha vinda dele. Mas agora é a vez do guerreiro. Não enfia o cajado no cu, então. Como eu tô corpo a corpo, velho, tentar enfiar a espada no meio do tronco. R$3,50. Continua precisando de 8. Beleza. Eu facilito aqui a vida de você. Se eu tirar mais de 10, eu posso soltar a energia da espada? 8, pode, certinho. Você só tirou 8. Você quase não consegue acertar, mas um golpe atinge a bochecha. Saltando sangue feito de eletricidade. Mas agora é a vez dele que se prepara para conjurar um novo golpe de energia. Então, gente, foi bom conhecer vocês. Foi bom matar aquele pombo. Você tá com a armadura, cara. Você vai tomar menos dano. Sim, é você toma 13, mas o bicho solta um raio de energia em você, mas a armadura consegue absorver um bocado, não te dando muito dano, mas você tá com 30% de vida. Puta, gente, eu vou morrer, gente. Mago, você quer usar seu cetro? Eu sei o que o cetro faz? Não, você consegue apenas canalizar sua energia pra ele. Use varinha, Harry! Beleza, então vou usar o cetro. Você precisa de 4, só de 4. Então vamos lá. Só de quatro. Vou tirar 2, 3, 1. 2. Aí, viu? Droga. Você tenta apontar a varinha, só que sai um confete. Você acaba usando GG demais. Agora você tem confete. Comente, sua vez. Eu tô em modo de defesa. Eu vou ficar defendendo o PCB com escudo, porque ele precisa fazer essa porra funcionar. Tá aí, guerreiro aqui com 30% de vida no corpo a corpo com um cara. Ele que se foda. Você é o filho da mãe, você tem armadura, eu só tenho escudo, porra. Tá bom, guerreiro, sua vida. Então. Eu vou arriscar. Véi, vou arriscar tudo agora. Eu vou usar todas as minhas forças, velho. Nem que eu morra pra conseguir fazer isso. Eu vou tentar pular em cima. Tipo, me jogar em cima do R$3,50. De uma forma que a gente caia pra fora da torre. Tá bom, você precisa de 11 pra fazer essa jogada. O dado saiu até com menos velocidade dessa vez. Que medo. Não! 16. Você pula em cima do bicho, mas vocês estão no meio da arena, então você não tem força suficiente pra jogar, mas você consegue enfiar a espada na orelha, cortando uma das orelhas do monstro. Ele grita, mas ele te joga pra longe. Meio com raiva, meio com sangue nos olhos, e ele repara energia, uma energia meio estranha. Você cai perto da escada, meio desacordado, com 25% de vida, e o monstro tenta atacar o ladrão e o mago. Rapidinho, posso dizer uma coisa meio desacordado assim? Pode. Mike Tyson é nóis. Pode continuar. Que merda. O monstro vai atacar agora os outros que estavam por fora. 4. O monstro tenta conjurar um pouco de energia, mas ele acaba saindo pela orelha vazada, acertando o muro, explodindo. Vou tentar usar o cetro. Você precisa de 4 mais uma vez. Pelo amor de Deus, acerta. 5. Caralho, você consegue conjurar uma forma branca do cetro. E a forma branca fica presa no aro. A safira é posta pro meio do aro, meio do espaço vazio, mas agora ele já tá preenchido de branco, uma metade. Ainda não fez nada, mas você sente que tá prestes a fazer. A comer sua vez. Cara, o papaco. Porra! É foda. Quem eu vou defender? Porque eu preciso defender o PCB enquanto a magia não sair. Uhum. O papaco. Cara, o PCB tá com 50% de vida, ele aguenta mais um golpe. Ele tá ou não? Com full health, mas porra. Não, tá com full health. Ele tá com full life. Ele tá com full life, eu tô com 50%. E eu tô com 25%. Vai defender ele. Tá bom, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá me juntar ao papaco, então. Tentar ficar com o escudo na frente dele lá defendendo. Tá bom, você precisa de 7 pra fazer essa ação, porque o bicho tá meio agitado. Brokeback medieval. 18, fez outro mortal. Brokeback show. Isso aí, né? Ginástica olímpica tá aí. Tô com um pouco de aquarela do Brasil pra você fazer essa ação. Mas você consegue defender seu amigo, que é a vez dele. Tá. De lá de trás, velho. Vou arriscar tudo de novo, porque eu sou maluco, eu sou uma pessoa que eu não penso no tá, você vai fazer também. Um charge, você precisa de 10. Cara, não era isso que eu ia fazer, é, não, você caiu. É burro mesmo, né? Muito de 4. Porra. Eu vou tentar arremessar, tipo, eu vou dar alguma forma, né, usar magia pra ativar a energia da minha espada e, tipo, logo quando ao mesmo tempo que eu estiver arremessando ela em direção ao... 3 reais. Caralho, tu precisa. Tu tem quanto de inteligência? Tua inteligência é baixa? A inteligência dele é baixa. Mas a destreza é média e a força é alta. Mas você precisa de magia pra fazer isso. Você precisa de 15 pra fazer isso. Porra, mas a minha espada tá com carga, eu não gostei. Porra, então eu posso soltar magia também, então? Porque a minha magia é o mais alto, meu. A inteligência. Não. Porra, o mago encantou a minha espada. Eu não soltei o encantamento ainda. Só que pra tu soltar, tu precisa de aprender a usar magia, né? Então, tua inteligência é baixa, o Aquaman conseguiu, porque até agora ele só tentou atacar com a espada uma vez. Então, eu arremesso a espada, e enquanto ela tá no movimento de chegar no cara, eu peço ajuda ao mago, e se tudo der certo, ele encanta a espada durante o trajeto. Tu quer tirar a vez do mago, que tá quase porra, completando o cara, kit. A gente tem que matar o cara. Porra, papaco, mas ele é um tem que usar o cajado, cara. Então usa o cajado na espada, velho. Joga a espada, usa o cajado na espada. A espada explode, GG. Ai, que burro! Dá 0 pra ele! Sabe que não é assim que tá funcionando a magia do coisa, quer arriscar? É com você, PCB. Você quer seguir esse plano imbecil, PCB? PCB, esse plano é lindo, PCB. É lindo. PCB, lembra que ele tem inteligência baixa, tá? A gente, nós somos os letrados, os intelectuais aqui. Mas eu não vou usar magia. Quem vai usar magia ou não é o PCB. Lembrando PCB, que isso... Tenta perceber. Tenta perceber minha genialidade. Pra isso funcionar, eu preciso de um dado no papaco e um dado no PCB. Nossa, duplo risco, né? Duplo risco. Cara, acho melhor ficar de boa, né? Filho da puta, olha aí, veja você. High five. Vai. Soldado, o que tu quer fazer, cara? Porra, cara. Algo útil, pelo amor de Deus. Cara, minha vida tá em 25%, velho. Eu não tô nem aí. Vou pra cima desse filho da puta mesmo com minha espada. Cara, você podia ficar em modo de defesa, que eu tô lá te defendendo, porra. Não, modo de defesa é caralho. Modo de defesa é caralho. Você precisa mover soldado, precisa de 10. Já não. 7. Então, você corre pro bicho que consegue se desviar aí de última hora e você tá no caminho dele. Ah, agora vamos ver o que, que vai dar. Ele precisa de 8 pra te acertar. Oh, véi. 18, nossa. Meu Deus. Ele te dá uma porrada com o lado do corpo tão forte que tu cai na mureta. Se despedaça, se não cai no chão, você tá ser acordado pra morto. Você não tem mais rodada. E enquanto ninguém te curar, tá a qualquer ataque de pássaro da morte. Sou eu agora. PCB. Ela é... Ah. Não, é o vejo PCB. Sou eu, não. Magão é o PCB? Não, vejo. PCB começa a rodar. PCB. É, bora carregar esse cajado de uma vez, né? Você precisa de. Você precisa de do dobro de energia agora, você precisa de um 8 pra fazer funcionar. Você vai querer. Bora lá. Claro. Você, acho que esse é o dado mais importante do jogo. Certeza. Ah, eu não falo, tomo. Foi pra conta já. 10, 15, 50. 8! 8! Yes! Pariu, ele consegue, ele concentra suas forças no cajado e o aro da esfera que estava metade branca com a safira no meio se preenche de vermelho. Você sente a esfera mexer, o círculo se mexer e gera uma pequena esfera vermelha e branca com a safira no meio e ela cai na sua mão. Que você pretende, você ganha uma rodada, né? Isso, como você faz? Guardiões da Galáxia, velho. Então quer dizer que eu poderia ter invocado uma Pokébola há rodadas atrás, mas em vez de esperar o cajado formar uma Pokébola? Não, você formou o cajado. Se você tivesse tirado um número alto todos os elementos que tu tentou, você poderia, mas tu tirou, tipo, precisa de 4, tu tirou 4, tu precisa de 8, tu tirou 8, aí complica a minha vida. Beleza. Então, vamos lá nessa Pokébola. Vamos lá, você precisa. Você joga a Pokébola. Não, não é Pokébola, marca registrado. Você joga a esfera vermelha de energia, você precisa de 6 pra acertar o bicho. Beleza. Todo. Jogo, filho da puta. Você joga a esfera, mas a esfera, ela, você acaba jogando meio errado, porque você é um mago, né? Você não tem muita habilidade. E ela cai pra longe, entre o Aquaman e o soldado caído. Vulgo eu. É, né? A mim tem que jogar. O PCB tá tipo, longe da Pokébola? Tá longe, ele jogou meio pra longe. Ele tá entre, tipo, o bicho tá no centro ainda, o PCB tá na parte sul, você tá na parte norte e o Papaco tá na parte leste. E entre, no nordeste tá essa. Olha, no nordeste tá a Pokébola. Eu ia tentar atacar o bicho enquanto o PCB ia pegar a Pokébola, só que ele tá longe. Sim, cabe a você pegar a Pokébola. Tu pode jogar. É, não, eu vou lá pegar a Pokébola pra atacar no bicho. Tá bom, você precisa de nova. Você corre desviando dos raios, pula pra pegar a Pokébola, rola no chão, desviando de mais um ataque de eletricidade, gira o corpo que nem um jogador de beisebol e arremessa. Você precisa de 6 novamente pra acertar. Aqui é basquete bom, meu filho, aqui é Shaquille. 12, você consegue. O bicho, a esfera se abre e conjurando uma rede estranha, arco-íris, prende o bicho em ataque. O Cachupi. Ele se prende na grade arco-íris, tentando se soltar. E você tem que. Vocês precisam conjurar suas energias todos juntos pra tentar fazer com que a esfera se feche. O papaco precisam... tá desacordado, né? Ela é o magão. Mas ele tem energia espiritual, que é o que serve. Vocês precisam, cada um precisa. Vai rodar o dado, vocês precisam tirar mais de 2. Eu vou levantar a mão, Genkidama, hein, gente. Genkidama. Todo mundo vou usar minhas últimas forças pra levantar a mão, nem que depois disso eu morra. Tá bom. Então, no caso, na ordem, PCB e Aquaman tem mais inteligência, precisam só de 2 nesse D6. Agora o Papaco, que tá fudido, precisa de um D4. Puta que... Vamos lá, primeiro PCB. Precisa tirar mais de 2. 2 ou mais. E se eu tirar tipo 4, eu vou morrer na certa. Puta que me pariu. Porra, PCB. Se eu tirar 3 contra o balanceio dele? Não, se eu tirar 4 contra o balanceio dele. Vai, velho. Vai. 6. 7? Você consegue? Ah. Não, menos um. Então... Vamos lá, a soma. A gente tinha que somar 2 mais 2, 4. E se a gente já 8. Deu 8, 1 do PCB, 7 meu. Só que. Não, não, foi 6, caralho. D6, ah, é verdade, 6. Só que você tem um desvio de taxa aí pelo poder do dólar e precisa de somar 10. Não era 8, não? Quê? Não era 8, não, porque é 2 do papaco, né? Desvio do dólar foi agora. Então vai, papaco, tu precisa tirar 3. Puta que pariu, cara. Pra já conjurar na energia. Senhoras e senhores, é aqui que acaba. É a jogada do jogo. 12! Puta que pariu! Eu tirei 5. Tira 5, tira 2, todos eles juntam sua energia e a esfera consegue se fechar. O brilho de clarão e tudo que o Cachupi consegue gritar é: não! Vocês o derrotam, senhoras e senhores. Vocês conseguem o prender dentro da bolha de energia que desaparece em pleno ar em pequenos vagalumes. Energia zona é nóis. Tamo aí na humildade, né? A gente é ladrão, mas ajuda a sociedade. Vocês reparam que o som de palmas no fundo. Quem é que tá batendo palma? Quem é que tá batendo palma? Sou eu, caralho. Parabéns, senhoras e senhores. Vocês conseguiram tirar o poder do preconceito, mostrar o verdadeiro amor que existe no fundo de dentro de nós e das crianças. Vocês conseguiram essa pelas crianças. Pô, essa coisa de amor e criança aí, isso aí é meio errado, cara. Pois é. Sua mãe é errada. É, minha mãe não é pedófila. Então, parabéns, vocês conseguiram, vocês provaram o valor. Que eu espero que vocês tenham aprendido o verdadeiro significado dessa jornada que vocês tiveram. Que embora todas as bizarrices que vocês tenham enfrentado, todas as coisas estranhas que tenham presenciado e suas jornadas, o verdadeiro bem está no meio dessas coisas bizarras, está nos pequenos atos que tornam isso, tornam esse mundo melhor, tornam esse mundo mais divertido. Como lágrimas na chuva. Espero que vocês tenham aproveitado essa jornada e quem sabe um dia nós nos reencontraremos. Na verdade, né, esse é o último podcast que o Lojinha grava com a gente, né? Agora ele é exclusivo do MDM, né? Como assim? Obrigado, Lojinha, pelos serviços prestados, né? A gente vai estar repassando o plantão pro capitão. É, e a gente está contratando aí novos membros aí, né? Com certeza, mandem seus currículos aí. Se você já tiver um blog e ele já tiver um layout que não seja tão bostolento, já é um diferencial. Com certeza. Mas acompanha. Pergunta que todos querem saber em quantas semanas o Vortão cortou. Eu também cortou. Quero saber o que você perguntou. Em quantas semanas voltará o plantão? 4? 6 semanas? Joga um dado aí. Joga um dado aí. Te dou um dado, né? Caralho, isso mesmo. Que perfeito. Vamos rodar um D7 pra ver quanto tempo volta o plantão. Vamos lá. Aí vai uma semana. Fudeu tudo. 6 semanas. Estaremos de volta em 6 semanas. Agora eu uso magia pra trocar o papá. Você tenta usar magia antes do mago fazer qualquer coisa, você tira 19. É, você cura o papá. Agora o mestre dos magos vira. O mestre do mago, o mestre. Ele vira: adeus, senhores. Que nos encontremos um dia. Você, filho da puta, me tira daqui. Sempre mantenham a energia da bizarrice viva. Peraí, tem dinheiro aí, ô Mago? Passa a grana aí, filho da puta. A gente não vai sair daqui de mão babanando, não. Eu entrei numa montanha russa e apareci aqui. Agora eu quero voltar pra casa, mano. O mundo brilha. O mundo brilha em um mar branco de energia e não tem mais nada. Só estranho. Só que a lojinha tava sendo, né, abusado. Nossa, velho, eu sonhei que todo mundo sentava numa cobra, mó vibe errada, mano. É, eu sonhei que eu falava com urubus. É muito maneiro. Caralho, 1h40 da manhã, puta que pariu. Vocês dormiram agora? Acho que a gente tem que terminar essa gravação logo, vai ficar mais uma semana sem plantar. É, do jeito que... Pô, mas a gente tem as notícias. Não, foda-se, 1h40 da manhã, puta que pariu, eu tô fodido, Batman, tô fodido. É, né, do jeito que demorou, né, acho que não vai ter mesmo de novo, não, né? Acho que não, acho que só em... Quem sabe o futuro, que poderá nos dizer. A sua mãe. Pô, seu filho da puta. Então, senhoras e senhores, foi um prazer estar aqui com vocês nessa temporada. E se despeçam, meus amigos. Despeçam, porque pode ser a última vez. Começando com a família. É isso aí. Lojinha vai, não volte nunca mais. Estamos contratando gente com a vaga do Lojinha também. Perceber? Adicionei o Pikachu na minha Pokédex. Não, Cachupi. É... Papaco. Valeu, falou, é nóis. E eu sou o seu host, Lojinha. Espero que vocês... Acompanhe. Ô, cala a boca desse cara aí, mano. Esse cara não tem que falar mais nada, não, velho. Você não é porra nenhuma aqui, Lojinha. Vai dar a bunda lá. Porra, Lojinha, cara. Blog. Vai tomar no cu, velho. Cala a boca aí, mano. O que você tá falando, meu? Caralho, Conventione. Vamos barrar essa merda, cara. Pô, cara, pois é, né, velho. Já pensou Conventione ficar escrito pela metade? O cara tem que escrever a ninguém lê, ninguém vai se importar, velho. É verdade, verdade. Ai, ai, o Lojinha ainda tá aí, eu já foi embora. Tá aqui. Tudo triste. Pau no seu. Sério. Acabou, vamos. Tchau. Valeu, galera. Vai, não volte. Tá.